para 3305. Então 3305, prossiga. Cruzando 200, com informação uniforme para 110, solicita voar, tuna. Então 3305, aciona identificação, autorizado esse hotel 050 para o Oditoque. Oditoque para o 050, então 3305. Oscar, Oscar, Juliette, seu meu controle na frequência 1935. Sim, Juliette. Boa noite, Oscar, Oscar, Juliette. É... No caso, a rádio de conquista, ela encerra o serviço e não efetuará seu pouso por instrumento. Informe estimado para pouso e ponto de cancelamento para prosseguir visual para aquela localidade. Por 604, guarda autorização para Fortaleza 370. É, a saída é Momo Frot. Sim. 0125 pouso, ok? Gente, mais 1h10 de voo, 1h25 para pouso em conquista. Informe o ponto para cancelamento e modificação. Ponto para modificação de regra e prosseguir visual. Bom destino, vamos a 60 de milhas. Ok? 60 milhas de conquista, 60 milhas de conquista, sim. Vai iniciar a descida, confere? Confere. Ok, retorne a 1198, mantendo o nível de voo 100, já está voando direto conquista? Afirma, desde a saída de Aracaju. Gente, retorne a 1198. Telegrafo, Juliette. Salvador FK 1579. One 57, contact Salvador, 119.8. 119.8, 157. 350, via Pesolo 19, decola da pista 110, com curva esquerda após a decolagem na saída Momo, transição Frot, transponder 5170 e a frequência do controle 119.80. Dois, ajuste no 014. No 014, chama ele. Pronto, agora 104. Oscar, Juliette, controle. A escuta. Efetuaste o prévio contato com Conquista solicitando prorrogação do horário de operacionalidade do aeródromo? Com certeza, fiz contato via telefone. É? prossiga. Alguma proximidade de voadora? 3305 negativo, Duna, desço 2 mil pés, estado na 014, está autorizado LS, seu light, reforço localizador. 2 mil, reforço lá, é, estabilizado na RNAV, final, positivo? Ah, então solicitou a RNAV? É, RNAV. Apresento autorizado, Serra Vitor 366, descido 2500 pés, estão a 3305. Ok, então na presente 366, descendo para 2500 pés. Portugal 157, reduce speed 210 knots. Portugal 157, reduce speed 210 knots. Paulo Golo 604, 02. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chame de táxi, Golo 604. Era a saída. Ok, é guarda da Eldiné. 157, reduce 180 knots, descend 2,000 feet, QNH 1014. Reduce 180 knots, descend 2,000 feet on QNH 1014, Epsilon 157. Tem 074 a bordo, 0404 de autonomia alterna Recife. Paródromo. Geralmente visual. Agora com a torre 186. Charlie 208, meia dúzia, ajuste no 014, tomou voo, boa noite. 04 de ataque India Alpha China, lá de 02, gato bom, trabalho, guarda 604, bom domingo. Line out of service. We'll call this service and localizer. K3305, livre pouso, pista 10. Vento no 50 graus 069, informa os primeiros 90 metros deslocados. Ok, check. Transponder 51971 e a frequência do controle 119.80. Autorizado então Guarulhos, nível 340, pelo Eperwisk 50, decolando da pista no zero, curva direita da Eldiné, 5171 aciona e controle 1998 Web6747. Pet Champion para push 804 Web6747, o ajuste 1094. Não, olha, espera. Próximo, 99. Boa noite, voo no 604. Após o tráfego na final da 10, a linha mantém pista 10. Após o mesmo, a linha mantém 10, voo no 604. 38, 380 para agora. 380 será coordenado, saída da Eldiné para agora. Da Eldiné, 3655. Papatango Oscar, Oscar Juliette, livrando o terminal de Salvador, agora com o centro Recife, 1288-13325. 288-13325, Oscar Juliette. Epsilon 157, established localizer, runway 10. Reduced to a post-speed Conal Tower on frequency 186, Portugal 157. Reduced to final post-speed tower 186, Epsilon 157, obrigado, homem. Boa noite. Tem mais um tráfego para pouso, está muito perto do tráfego da frente. É, chegou o melhor quadro, mas mantém então o ponto de espera. Vamos lá. Firmativo. Epsilon 157, maintaining 2,000 feet, established on localizer, runway 10. Portugal 157, continue approach runway 10. Stand by PS to land. Inform the first 90 meters, close the runway 10. Copy and continue approach, stand by for landing clearance, Epsilon 197. Epsilon 3655, está autorizado para Guarulhos, número voo 380, via Eperwisk 50. Decola da pista 10 com curva direita após a decolagem na saída da EL, transição de NER. Transponder 51174 e a frequência do controle 119.80. Está autorizado Guarulhos no 380. Decola da 10, curva esquerda no perfil da EL, transição de neve, Eperwisk 50. Chama controle 198 e no transponder 51174, alta 3655. imagina a curva à direita. Saída da Eldiné, primeira curva à direita. Direita, curva à direita, 3655. Correto, champ, pronto para o pushback acionamento no 08. O ajuste é no 0 no 4, então é 3655. Calma aí, 1014, 3655. Clear to land runway 10, the wind is 160 degrees, 06 knots. Clear to land runway 10, that's 157. 305, boa noite, táxi livre, via Alfa Juliette para o 612, 06. Alfa Juliette, 06. Mantém pista 10 deslocada. Após o tráfego na final, a linha bateu 0, agora 604. The 157 on the ground at 35, contacting our 219 for text. 219 for text, it's all 157 for text. Livre decolagem, pista 10, vento no 60 grau, 08 nós. Livre decolagem, 10, 04. Alfa 8, Portugal, 157, on the ground. Portugal 157, primeiro táxi vai a Alfa, antes o Hold Short, taxi Juliette. Vou ter que Alfa, Hold Short for Juliette, é Portugal 157. 4, decolado aos 37, controle 119, decimal 8, bom voo. Olá, Jorge, com controle, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, voo número 04, 1400, bom flight. Meia 04, contato radar, saída Momo, subo nível 350. 350, gol no 604. Approved to continue taxi via Alpha Juliet and gate 1111. Alpha Juliet, gate 11, we have a right to go on that down. Right, Sean. Prisado. Prisado Alpha, volume 04. Coordenando com a equipe do solo, que após a passagem retaguarda do Alfa 330, a sua retaguarda do Air Portugal, que está prosseguindo para o 11, está autorizado a iniciar o pushback somente em para táxi. Após o 30 da TAP, puxa só no 3655 da TAP. Tom 604, agora com o centro Recife, 12685-2545. Recife, 12685-2545, bom domingo, 12604. Tá 3655, tá com 21 a bordo, 4 horas e 32 alternando o galeão. Tá 3655, tá com você via Juliette, Alfa e Charlie, com espera da 10 na Charlie, torre em 108612. Ajuste 10 no 4, tem bom voo, boa noite. Juliette, Alfa e Charlie, no ponto espera vai chamar 108612, boa.